lá do Piauí. Deixou de fazenda só pra ver novela. A minha prima, lá do Piauí, não bebe mais garapa, vai de Coca-Cola. E de candeia não se usa mais, luz artificial substitui o gás. A calça de couro, alvoraia de trem, deram seu lugar pra matar o de calça. A minha prima acabou escrevendo pra mim. E não fala mais vem a cara, ela fala assim, ó, come here. Vou mandar minha resposta muito breve para os Nate States of Piauí. Deram lugar a uma tal calça limpa.